Olá, estimados ouvintes, muito boa tarde para todos. Sejam bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. Hoje é sábado, estamos a 2 de outubro de 2010 e eu cá estou para lhe trazer mais música instrumental. Ora, e na altura ou no dia em que o canal 2 comemora 2 meses de emissões, trago-lhe como especial um teclista de renome no Brasil. Um teclista que acabou por ser diferente, porque geralmente os teclistas acabam por ficar meio esquecidos, mas Lafayette foi diferente. E já vai perceber porquê. Ora, Lafayette nasceu a 11 de março de 1943 e tem atualmente 67 anos. Em 1964 foi convidado por Erasmo Carlos para tocar piano em algumas das suas gravações. Ora, acontece que este senhor, Lafayette Coelho Vargas, que era de facto pianista, deparou-se com um órgão e começou a tocar. Não foi um órgão qualquer. Não vou aqui dizer o nome da marca, como é lógico, mas deparou-se com um órgão e começou a tocar. Começou a tocar e a coisa correu tão bem que acabaram por, quer Erasmo Carlos, quer Lafayette, por concordar que talvez ficasse melhor o som do órgão, daquele órgão, do que o som do piano. E assim foi. Em 1965, Lafayette atinge o auge da sua carreira ao ser convidado por Roberto Carlos para tocar consigo várias músicas e que fizeram parte de várias gravações de vários LPs por Roberto Carlos lançados. Por exemplo, Quero Que Tudo Vá Para o Inferno, A Namoradinha de um Amigo Meu, e tantos outros exemplos que podíamos aqui enumerar. Eu Te Darei o Céu, por exemplo. E enfim, e nunca mais saímos daqui, porque foram inúmeros temas, e não só, inúmeros temas e temas de sucesso. É impressionante. Este som tem magia. Este som é capaz de nos prender e de nos dar uma sensação muito agradável. Também participou com Diana, o tema A Esperança. Aliás, A Chama Ainda Queima. Aliás, Ainda Queima a Esperança, se nem está correto. Uma gravação da cantora Diana, ainda na década de 60 também. Ora, sem dúvida um teclista muito famoso, acabou por se tornar mais independente em 1970 e começou a gravar as suas próprias músicas, ou melhor, a solo, portanto não sem ninguém associado, começou a ser um teclista independente. Um dia decidiu lançar uma série de long plays chamada Lafayette Apresenta os Grandes Sucessos. Foram mais de 30 os LPs que Lafayette lançou. E não se ficou por aqui. O seu último trabalho discográfico data de 1989, quando lançou Música Sertaneja para Dançar. Mas, apesar desse ter sido o seu último trabalho discográfico, Lafayette não saiu do ativo. Aliás, em 2009, formou mesmo o Lafayette Big Band, um grupo mais virado para a música pop latina. Tem atualmente 67 anos e ainda hoje participa em muitos espetáculos como tocador de música de baile. É verdade. E vamos aqui, nesta nossa emissão, trazer algumas das músicas que mais celebrizaram este teclista. Vamos começar, por exemplo, com Foi Pensando em Você. Uma música original vinda do Brasil, mas que Jorge Marante, aqui em Portugal, interpretou como Foi Pensando em Ti. Ora, esta música, vamos poder ouvi-la agora, interpretada ao teclado por Lafayette Coelho Vargas. Música retirada do álbum Música Sertaneja para Dançar, de 1989. Vamos a isto. Thank you. Mas Lafayette não se dedicava apenas à música do Brasil. Prova disso são os temas que vamos ouvir já de seguida. Aliás, pertencem ambos ao mesmo grupo de Liverpool, Inglaterra. Vamos ficar com Yesterday e Michelle, duas músicas que fizeram sucesso na voz dos meninos Beatles e depois interpretadas então ao teclado por Lafayette. Estas duas músicas fazem parte de um dos LPs da coletânea Lafayette lança os grandes sucessos. Ou melhor, Lafayette e os grandes sucessos. Ou apresenta, assim está correto. Estava aqui a faltar uma palavra e aqui está ela. Lafayette apresenta os grandes sucessos. Pois bem, faz parte, estas duas músicas fazem parte do mesmo LP, de um dos muitos LPs então desta coleção. Vamos escutar, sem mais delongas, deliciando-nos com este mágico som do órgão de Lafayette, Yesterday e Michelle. Estes discos foram gravados ainda na década de 70, ao contrário do outro que tinha sido retirado de uma outra faixa que tinha sido retirada de um álbum de 1989, portanto com apenas 21 anos. Vamos continuar com a música dos anos. Esta já é dos anos 80. Já é dos anos 80. Também faz parte desta coleção de Lafayette apresenta os grandes sucessos, agora de um outro LP. Dance, Little Lady, Dance. Uma música com um ritmo diferente e até com uma orquestração diferente. Vamos lá ouvir. Estamos a chegar ao final da nossa emissão. Vamos ficar com mais dois temas só. Um deles especial para todos nós, porque é bem conhecido, interpretado por Roberto Carlos. E então, cá vamos nós a ele. Chama-se Quero Que Tudo Vá Para o Inferno. É música de Lafayette, e esta música tem a particularidade de ter sido originalmente tocada precisamente pelo próprio Lafayette. Foi ele quem deu, entre aspas, voz no órgão à música de Roberto Carlos. Este que vamos ouvir foi o órgão que tocou ou o órgão no qual foi tocada a música de Roberto Carlos, Quero Que Tudo Vá para o Inferno. Aliás, o início é praticamente igual. Depois, claro que muda, porque a música é instrumental, mas o início é praticamente igual. Vamos escutar então essa música e depois uma outra muito bonita, talvez das músicas mais bem conseguidas ao órgão de Lafayette. A música chama-se Aranjuez Mon Amour e tem aqui uma orquestração muito interessante, porque não é apenas o órgão, o protagonista principal, mas há nesta música especialmente um conjunto entre órgão, viola e violinos que dá uma beleza especial à música. Não sei, é tudo, é a própria sonoridade da música, é também o seu próprio estado de conservação que lhe concede uma beleza extraordinária. E é com essa música, Aranjuez Mon Amour, que encerramos mais uma edição, a 17ª edição do Nota 7. Foi um prazer imenso estar consigo. Amanhã trago-lhe música sertaneja, é verdade, vai poder ouvir o ouvinte música sertaneja, a emissão de amanhã. Por agora ficamos por aqui, tenha a continuação de uma ótima tarde, já a seguir Top 40 Brasil, aqui no Canal 2. Até amanhã.